Alô? Alô, quem tá falando? Eduardo, mano. E aí, Eduardo, firmeza, mano? Aqui firmeza. É o parceiro de Osasco lá do show de dia 22. Oi, aí, truta, firmão, mano? Firmeza aí, parceiro. Não vai ter nem aquele mais naquele show, não. Precisa nem mais vir, não. Como assim, mano? Como não vai mano, ter? Tá batendo o show do Tribunal MC, tá ligado? Pode crer. Aí o mano pisou no pé do outro, os dois se estranharam. Ih, mano. Deu uma facada no pescoço do outro, o Mike morreu, mano. Por que pisou no pé, mano? Foi, mano. Os caras embargou o show aqui, mano. Dono do salão, porque vai ter mais show de rap aqui mais, não, mano. Toda mão essas fitas aí, mano. Quando será foda, que os caras vão entender que os boys tão querendo mesmo é isso aí, mano. Embaçado, mano. Aí, Eduardo, firmeza mesmo. Deixa no gelo essa fita. Firmeza, aí, né, mano? Falou, um abração, mano. Falou, truto, é nóis. Falou. Alô? Dudu? Isso. Ô, Dudu, firmão, como é que tá aí? Opa, firmeza. Quem tá falando? É o mano do show de Minas, velho. Opa, e aí, firmeza? É, mais ou menos, meu. Por quê? Porque é o seguinte, ontem tava tendo um show aqui do Império VO. Ah. E do Consciência Humana e, pá, surgiu uma treta aqui e um cara morreu, cara. Entendeu? Pode crer. Polícia fechou tudo aqui e já era, não vai ter mais nada. Vai ter o quê? O nosso show? Nenhum de vocês, nenhum de ninguém. A casa tá fechada, velho. Entendeu? Mó treta, né? Liga a rapa aí. Firmeza, firmeza. Vou dar um salve nos manos. Firmeza. Firmão. Fica, fica na paz aí, mano. Fé em Deus. Cusão de gravata, Cartier e Chrysler, tá com o cu na mão. Sabe que a nossa música revoluciona, traz autoestima, abre o olho do povo e coloca no alvo os verdadeiros criminosos do Brasil. Interessa muito nossa extinção, o nosso silêncio seria muito conveniente. Aí, nós rappers, tamo honrando a missão, fazendo o papel do tumor maligno. Eles censuram um, vem outro e aperta a mesma tecla. Eles matam um, nasce outro com a mesma ideologia. Sem generalizar, sem julgar, só aconselhando. Tem muito mano em cena que não entendeu a importância do hip hop. Rap não importa o estilo, a quebrada, o cantor. É a música da favela, é a voz do mais sofrido, do sem voz. Aliás, é a sua voz. Voz que você cala quando transforma em faroeste ou ringue de vale tudo o nosso espaço. O espaço conseguido com sangue, suor e lágrimas. Um maluco de boné, calça larga, não é seu inimigo só porque mora em outra área. Só porque pisou no seu pé ou porque curte outra banda. Na rua, a paz é quase impossível, mas no hip hop só depende de você.